Pedindo contato e fala que leva amiga. Estiga e fala quero mais, mas nunca tá satisfeita. Deita na minha cama, se junta na nossa seita. Cês querem demais e quem faz sempre tá na espera de um aperto de mão ou de se juntar com a galera. Agora já era que eu virei devorador de sonhos que conspiram contra o meu favor. Sou doutor na arte de dar um rolê no mundo. Senhor, pra alguns, pra outros sou vagabundo. No fundo meu pé sempre tá acelerando esse momento. Sou solto, sou muito leve, sou rápido como o vento. Esquenta algumas, só umas, às vezes esfrio outras. Algumas só deliram e outras viram mais loucas. São poucas, mas são bem boas, de resto tem muita tralha. Cê sabe que um bom malandro não admite uma falha. Zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Maluco, se toca bagulho, agora esquentou. O terror das pussycat rimando te dá tremor. Treme, treme, treme da inveja, treme, treme os careta. Cês devem ser zica mesmo, pra comigo arruma treta. Os cara fala e não sai do blá blá blá, procurando assunto escroto pra poder menosprezar. Deixa eu falar, peraí, cês querem enganar quem? Tá estampado na sua cara, tio. Cê pega ninguém. Os mano da madruga fecha o bonde dos malucos. Chega, me dá mó orgulho. O bonde é zica do bagulho, venerando os entulho. Camisa 7 tipo Túlio, chega fazendo barulho. Estômago dá embrulho, arbite eu sou agulho. Nos barro é pedregulho, nas tronda que eu mergulho. É nessa tropa que eu patrulho. E os cara que vacila, a gente corta a raiz. Os que são da antiga sempre vão tá feliz. Inimigo a gente surta na rua, olho no olho. Pra quem acha que é modinha ou que eu tô vivendo de molho. Na praia com a redinha, com as mina me abanando. Tão louco, tão viajando e nem sabe o que tão falando. Zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Muito mais do que cê imagina. Chego chegando, elemento surpresa. Tipo com a carta na manga, jogando zap na mesa. Minha empresa não tem patrão, mesmo assim nunca me atraso. Eu sempre fui campeão, até nos torneios de tazo. Diz que é acaso do destino, hoje em dia nós tá aqui. Miliano na estrada, mas nunca te vi. Licença aqui, tio, que agora é nossa vez. Você já teve sua chance, e aí, o que que cê fez? Menos de um ano, os moleque chegou, já roubou na cena. Cê viu que ia dar problema, pensou que tinha esquema. Pena que seu plano infalível no final faliu. Tio, pra nós a meta é muito mais que o Brasil. Zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Pique bomba de Hiroshima surgindo com algumas rimas. Cola com nós, se aproxima pra você ver como flui. O zica do bagulho, os vilão da vila. Flow macabro no bang que dilata sua pupila. E eu tô na tranquila que o bonde tá formado. Máquina de hit deixa os cara preocupado. Fazendo inesperado com os fora da lei. Segura os molecote, hoje o time tá sem freio. Zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Zica, zica.